Deus está a ouvir o clamor, passeando em nosso meio está. Curas e milagres aqui vai fazer, teus problemas resolverá. Porque ele não mudou, jamais mudará. O que ele fala, ele cumpre. Se prometeu, ele te dará. Basta com fé, crer nele, acreditar. Contempla as pisadas do Mestre, ele mesmo está aqui. Teu coração contempla nesta hora e a tua vitória.